Uma vez em cada dia de Brahma, ele desce a este mundo para manifestar os seus passatempos transcendentais. Sabemos que existem quatro eras, quatro yugas, a saber, Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga e Kali Yuga. Estas quatro juntas compreendem uma Divya Yuga. 71 Divya Yugas constituem um Manvantara. Existem 14 Manvantaras em cada dia de Brahma. Um Manvantara é o período controlado por um mano. O reinado de 14 manos equivale à extensão de um dia na vida de Brahma, 12 horas, e a noite de Brahma tem a mesma duração. Estes cálculos são dados no livro autêntico de astronomia conhecido como Surya Siddhanta. Este livro foi compilado pelo grande professor de astronomia e matemática Bimal Prasada Datta, conhecido mais tarde como Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami, nosso misericordioso mestre espiritual. Ele foi honrado com o título Siddhanta Saraswati por escrever o Surya Siddhanta, e o título Goswami Maharaja foi acrescentado quando ele aceitou a ordem de vida renunciada. Calma, estou ladeando a página. Os nomes dos 14 manos são os seguintes: 1. Swayambhuva. 2. Swarotisha. 3. Utama. 4. Tamasa. 5. Raivata. 6. Chakshusha. 7. Vishwanata. 8. Savarni. 9. Daksha Sarvani. 10. Brahma Savarni. 11. Dharma Swarni. 12. Rudra Putra ou Rudra Savarni. 13. Routya ou Deva Savarni. E 14. Boutiaka ou Indra Savarni. No fim da Dwapara Yuga, da 28ª Divya Yuga, o Senhor Krishna aparece na Terra com toda a parafernália de sua Vrajadama eterna. É o que a gente já repete aqui, né? Krishna veio com sua cidade. Ele já vem com tudo, né? Nunca dá um passo fora da cidade de Vraja. Agora estamos no período de Vaivasvata Mano, durante o qual o Senhor Chaitanya aparece. Primeiramente, o Senhor Krishna aparece na conclusão da Dwapara Yuga, da 28ª Divya Yuga. E a seguir aparece o Senhor Chaitanya na Kali Yuga, da mesma Divya Yuga. O Senhor Krishna e o Senhor Chaitanya aparecem uma vez em cada dia de Brahma, ou uma vez a cada 14 Manvantaras, cada um com 71 Divya Yugas de duração. É para quem gosta de matemática, isso aí é um prato cheio, né, Bimala? Desde o começo do dia de Brahma, de 4 bilhões e 320 milhões de anos, seis manos aparecem e desaparecem antes que o Senhor Krishna apareça. Assim, decorrem 1 bilhão 975 milhões e 320 mil anos do dia de Brahma antes do aparecimento do Senhor Krishna. Este é um cálculo astronômico de acordo com os anos solares. Calma, estou ladinho da página. Bobear a gente se perde aqui, Bima, porque esse Chaitanya Charitamrita foi escaneado diferente do Shrimad Bhagavatam. Alguma coisinha, né? Mas a gente bobeia, tropeça aí, vai, se perde, volta, tá. As quatro doçuras transcendentais são servidão, dasya, amizade, sakya, afeição de pai ou mãe, vatsalya, e amor conjugal, Sringara. O Senhor Krishna é conquistado pelos devotos que nutrem estes quatro relacionamentos. Dasya, Sakya, Vatsalya e Sringara são os modos transcendentais de serviço prático e amoroso ao Senhor Krishna. Shantarasa, ou a fase neutra, não é mencionada neste verso, porque embora Shantarasa se considere a verdade absoluta, o grandioso sublime, não se vai além desta concepção. Shantarasa é uma ideia muito grande para filósofos materialistas, mas tal apreciação idealista é apenas o começo. Ela é a mais baixa entre as relações no mundo transcendental. Não se dá muita importância a Shantarasa, porque assim que haja uma leve compreensão entre o conhecedor e o conhecido, começam os ativos intercâmbios e reciprocidades transcendentais amorosos. Dasya Rasa é a relação básica entre Krishna e seus devotos. Portanto, este verso considera Dasya a primeira fase do serviço prático e amoroso a Deus, Krishna Bhakti. Desculpem. Absorto em tal amor transcendental, o Senhor Shri Krishna desfruta em Vraja com seus devotados servos, amigos, pais e amantes conjugais. É, a gente inveja Deus por isso, né? Porque ele é o cara lá de cima. O advento de Shri Krishna, a personalidade de Deus absoluta, é muito significativo. Disse no Bhagavad Gita que quem conhece a verdade sobre o advento do Senhor Shri Krishna e suas várias atividades liberta-se de vez e não precisa cair novamente nesta existência de nascimentos e mortes após abandonar o corpo material atual. Em outras palavras, aquele que realmente compreende Krishna torna a sua vida perfeita. Realiza-se vida imperfeita na existência material em cinco relações diferentes que compartilhamos com cada um dentro do mundo material: neutralidade, servidão, amizade, amor filial e romance amoroso entre esposo e esposa ou amante e amada. Estas cinco relações desfrutáveis dentro do mundo material são reflexos pervertidos das relações com a personalidade de Deus, Krishna, absoluta na natureza transcendental. Essa personalidade absoluta, Shri Krishna, desce para restabelecer as cinco relações eternamente existentes. Assim, ele manifesta os seus passatempos transcendentais em Vraja, de modo que as pessoas se sintam atraídas a esta esfera de atividades e deixem de lado suas relações de imitação com os mundanos. Então, após manifestar plenamente todas essas atividades, o Senhor Krishna desaparece. O Senhor Krishna goza de seus passatempos transcendentais, tanto quanto deseje, e então desaparece. No entanto, após desaparecer, ele pensa assim: já faz muito tempo que não concedo aos habitantes do mundo o imaculado serviço prático e amoroso a mim. Sem tal apego amoroso, a existência do mundo material é inútil. O Senhor Krishna raramente concede amor transcendental puro. Porém, sem tal amor puro por Deus, Krishna Prema, livre de atividades frutivas e especulação empírica, ninguém pode alcançar perfeição na vida. Agora tem que voltar aqui. Em toda parte do mundo, as pessoas me adoram segundo preceitos escriturais. Porém, pela mera observância de tais princípios regulativos, não se pode obter os sentimentos amorosos dos devotos que vivem em Vrajabhumi. Ao conhecer minhas opulências, o mundo inteiro contempla-me com respeito e veneração. Contudo, a débil devoção resultante de tal reverência não me atrai. Após o seu aparecimento, o Senhor Krishna achou que não havia distribuído os relacionamentos pessoais transcendentais com seus devotos em Dasya, Sakya, Vatsalya e Madhurya. Pode ser, né, que alguém entenda a ciência da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, através da literatura védica e, deste modo, se torne um devoto do Senhor Krishna e o adore segundo os princípios regulativos descritos nas escrituras. Escrituras autorizadas, não é qualquer escritura. Porém, não será assim que ele saberá como os residentes de Vrajabhumi servem a Krishna. Ninguém pode entender os relacionamentos do Senhor Krishna em Vrindavana simplesmente executando os princípios regulativos ritualísticos mencionados nas escrituras. Pode ser que alguém desenvolva sua apreciação das glórias do Senhor Krishna seguindo preceitos das escrituras, mas não lhe será possível participar de relações pessoais com ele, Deus, Krishna. Ao dar demasiada atenção à compreensão das enaltecidas glórias do Senhor Krishna, reduz-se a possibilidade de participar de romances amorosos pessoais com o Senhor Krishna. A fim de ensinar os princípios de tais relacionamentos amorosos, o Senhor Krishna decidiu aparecer como o Senhor Chaitanya. Calma, estou ladeando a página aqui. Quem executar tal serviço devocional regulado com respeito e veneração poderá ir a Vaikunta, um dos incontáveis planetas ou moradas transcendentais de Deus no céu transcendental. Então ele vai a Vaikunta alcançando as quatro espécies de liberação. Estas liberações são Sarsti, que em português é atingir opulências iguais à do Senhor Krishna, Sarupya, ter uma forma semelhante à do Senhor Krishna, Samipya, viver como companheiro pessoal do Senhor Krishna e Salokya, viver num planeta eterno Vaikunta. Contudo, os devotos jamais aceitam Sayudhya, já que isto é unidade com o Brahman. Dá tempo de ler, mas tá, vamos ler mais um pouquinho. Vai ou não vai? Ah, não vai, para não cortar no meio. Tá bom, então vamos parar nesse verso aqui. Lembrando que esta coleção, o Sri Chaitanya Charitamrita, que é o doutorado da ciência do amor a Deus, está à sua disposição no nosso site de graça, na quarta linha. Você entra agora, krishnafm.com.br, e na quarta linha está lá o link Livros Grátis com as opções para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então só tem uma opção, livros novos. Você clica aí, mas vai ter que pagar, né? Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Calma, Bimla, estou clicando aqui, não me apavora que eu erro tudo. Eu já sou ruim de serviço. Aí, já apareceu a coleção Shrima Bhagavatam, por ano imaculado, você desce, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o doutorado da ciência do amor a Deus, você clica aí, já encomenda a sua coleção, chega rapidinho na sua casa e aí a gente lê junto com você, você lê junto com... É, você mais eu, né, Bima? Você mais eu, vamos lendo juntos essa coleção Shri Chaitanya Charitamrita, que é o doutorado da ciência do amor a Deus. Combinado, gente boa? Então está combinado. Qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp, Telegram, DDD 18 981715751. Combinado? Então está combinado. Então o que a gente ia fazer em Bima? Ah, tá vendo? Ah, poxa vida, esquecer é demais, né? esquecer do Festival Transcendental Hare Krishna. Você, ouvinte da rádio, é nosso convidado especial para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna, que acontece em todos os finais de semana. Você entra agora no nosso site e na quarta linha está lá o link Agenda. Você clica ali, que já vão aparecer os endereços, procura o endereço mais próximo de você, pergunte se o festival é no sábado ou no domingo e que horas começa e se está aberto ao público, né? A história do abre e fecha aí vai demorar para acabar. Então você consulta aí o endereço mais próximo e vai cantar, dançar, comer e beber junto com os devotos de Deus no Festival Transcendental Hare Krishna. Combinado? Então tá combinado. Então, vamos ler mais um pouquinho do Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrimvatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnuti Suhi Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamash Loke Bhaktir Bhavati Naishtiki. Estamos lendo Shrimad Bhagavatam, canto 4, se eu não me engano. Calma, vou ver, Bimala. Calma. Até me perdi aqui, tá vendo? Canto 4. Não estou vendo. Cadê Bimala? Ah, está aqui. Canto 4, capítulo 30. As atividades dos prachetas. Onde estamos? Ah, está aqui. O Senhor Krishna está sempre e cada vez mais interessado em aumentar o prestígio de seus devotos. Krishna não quer a fama, ele dá a fama para os devotos. Mesmo que o devoto não queira fama, a fama corre atrás dele, querendo servir o devoto. Portanto, descreve-se o aqui como Prabhavi Sarva Satuatam. A comunidade Satuata é uma comunidade de devotos de Deus, devotos puros do Senhor Krishna. A Suprema Personalidade de Deus tem poderes ilimitados, e Ele quer cuidar para que seus devotos também sejam dotados com poderes ilimitados. Logo, o devoto do Senhor Krishna é sempre distinto de todas as demais entidades vivas. A palavra Hari significa aquele que afasta todas as condições miseráveis. E Hari Medase quer dizer que o Senhor Krishna vive planejando maneiras de salvar a alma condicionada das garras da ilusão, Maya. O Senhor é tão poderoso que encarna pessoalmente para libertar as almas condicionadas e sempre que vem, Ele faz os seus planos. Prabhupada cita um verso do Gita, Paritranaya Sadunam Binashaya Chadushkritam Dharma Sanstapanartaya Sambhavami Yuge Yuge. Em português, para libertar os piedosos e aniquilar os canalhas, bem como para restabelecer os princípios da religião, eu apareço milênio após milênio. Bhagavad Gita 4.8. Uma vez que o Senhor Krishna liberta todas as almas condicionadas das garras da ilusão, Maya, ele é conhecido como Hari Medas. Na lista de encarnações, Krishna é descrito como a suprema e original personalidade de Deus. Prabhupada cita um verso do Bhagavatam 1.3.28, que em português diz: Krishna, A original personalidade de Deus aparece neste mundo material quando os semideuses, que são devotos do Senhor, são perturbados pelos demônios. Para variar, né? Tá vendo? Me perdi, Bimbo. Perturbados pelos demônios, tá. Querido Senhor Krishna, oferecemos-vos nossas respeitosas reverências, porque de vosso abdômen brota a flor de lótus, a origem de todas as entidades vivas. Estais sempre enfeitado com uma guirlanda de lótus, e vossos pés assemelham-se à flor de lótus com toda a sua fragrância. Vossos olhos são como as pétalas de uma flor de lótus, portanto, oferecemos-vos sempre nossas respeitosas reverências. A palavra Kamala Nabaya indica que o Senhor Vishnu é a origem da criação material. Do abdômen de Garbhodakshay Vishnu brota uma flor de lótus. O Senhor Brahma, a primeira criatura viva do universo, nasce desta flor de lótus, e subsequentemente o Senhor Brahma cria todo o universo. A origem de toda a criação, portanto, é o Senhor Vishnu, e a origem de todos os Vishnu Tattvas é o Senhor Krishna. Logo, Krishna é a origem de tudo. Confirma-se isso também no Bhagavad Gita 10.8. Aham sarvasya prabhavo mata sarvam pravarta te iti matva bhajante mam buddha bhava samanvita. Eu sou a fonte de todos os mundos materiais, e a tradução do verso do Gita que nós acabamos de tentar ler, né? Em português, eu sou a fonte de todos os mundos materiais e transcendentais. Tudo emana de mim. Os sábios, que sabem disso perfeitamente, ocupam-se em meu serviço prático e amoroso e me adoram de todo o coração. O Senhor Krishna diz que eu sou a origem de tudo. Portanto, qualquer coisa que vejamos emana dele. Confirma-se isso também no Vedanta Sutra de Amadya Syadyata. Em português, a verdade absoluta é aquele de quem tudo emana. Calma. Tá aqui, ó. Querido Senhor, a roupa que usais é amarelada, como o estigma de uma flor de lótus, mas ela não é feita de nada material. Já que viveis no coração de todos, sois a testemunha direta de todas as atividades, de todas as entidades vivas. Oferecemos-vos repetidamente nossas respeitosas reverências. Descreve-se neste verso a roupa da suprema personalidade de Deus e sua natureza onipenetrante. O Senhor Krishna usa roupa amarela, mas essa roupa não deve jamais ser considerada material. As roupas do Senhor Krishna também são o Senhor. Não são diferentes do Senhor por serem de natureza transcendental. A expressão Sarvabhuta Nivasaya esclarece melhor como o Senhor Vishnu vive no coração de todos e age como a testemunha direta de todas as atividades da alma condicionada. Neste mundo material, a alma condicionada tem desejos e age de acordo com esses desejos. A Suprema Personalidade de Deus observa todos esses atos. Confirma-se isto também no Bhagavad Gita 15.15. Sarvasya Chaham Hridi Sannivishto Mata Smriti Gyanam Apohanancha. Tradução em português: encontro-me sentado no coração de todos. De todos, tá? Não só daqueles que têm forma humana. Então, Krishna fala, explica, né? Encontro-me sentado no coração de todos. Se de mim vem a lembrança, o conhecimento e o pior que pode acontecer para a gente, o esquecimento de Deus. Aí ferrou de vez. O Senhor Krishna está presente no coração de todos, e é Ele quem dá a inteligência à entidade viva. Conforme os desejos da entidade viva, o Senhor Krishna faz lembrar-se ou esquecer-se. Se a entidade viva é demoníaca e quer se esquecer da suprema personalidade de Deus, o Senhor Krishna lhe dá inteligência para ela ser capaz de esquecer o Senhor Supremo para sempre. Do mesmo modo, mas não é porque você se esqueceu de Deus que ele não existe, né? Do mesmo modo, quando um devoto deseja servir ao Senhor Supremo, o Senhor Krishna, como Paramatma no coração, dá inteligência ao devoto para que este progrida no serviço prático e amoroso a ele, Krishna. O Senhor Krishna testemunha diretamente nossas atividades e experimenta nossos desejos. O Senhor Supremo nos dá os recursos para agirmos da maneira que desejarmos. Querido Senhor Krishna, querido Senhor Krishna, nós, almas condicionadas, estamos sempre encobertos pela ignorância no conceito de vida corpórea. Portanto, preferimos sempre as condições miseráveis da existência material. A fim de nos libertar dessas condições miseráveis, aparecestes sob esta forma transcendental. Isto vem provar vossa ilimitada e imotivada misericórdia para com aqueles entre nós que estão sofrendo dessa maneira. O que dizer então dos devotos pelos quais vós sempre sentis inclinação favorável? Ao aparecer sob sua forma original, o Senhor Krishna age para libertar os piedosos e aniquilar os canalhas. Isso está no Bhagavad Gita 4.8. Apesar de ele aniquilar os demônios, ainda assim ele os beneficia. Disse que todas as entidades vivas que morreram no campo de batalha de Kurukshetra alcançaram sua posição constitucional original, Swarupa, por terem tido a oportunidade de ver Deus, Krishna, face a face, dirigindo a quadriga de Arjuna. No campo de batalha de Kurukshetra, superficialmente, duas coisas aconteciam. Os demônios estavam sendo mortos e o devoto, Arjuna, estava sendo protegido. Contudo, os resultados foram os mesmos para todos. Assim, afirma-se que o aparecimento do Senhor Krishna diminui toda a espécie de condições miseráveis causadas pela energia. Assim, afirma-se que o aparecimento do Senhor Krishna diminui toda a espécie de condições miseráveis causadas pela existência material. Maya só causa, né? Só causa problema. A gente quis os problemas e Maya não brinca em serviço, né? Este verso afirma claramente que esta forma, Ashesha Klesha Sankshayan, destina-se a diminuir todas as condições miseráveis experimentadas na vida, não só pelos devotos, mas também por todos os demais. Todo mundo está sofrendo, todo mundo vai sofrer. Agora, se a gente se rende a Krishna, a gente sofre menos, né? Bem menos. Um pouquinho só do sofrimento que a gente tinha que encarar totalmente, né? O sofrimento do devoto é muito pequeno, porque Krishna sempre alivia o peso da cruz pesada. Não estou falando de você, não, amigo, imagina que a gente tem que carregar. Onde está? Está na vida. Não só pelos devotos, mas também por todos os demais. Prabhupada cita uma linha, não, umas palavras, Bhima. Aviskritam naha klishtanam. Em português, os pratitas identificaram-se como homens comuns. Os devotos são sempre aceitos favoravelmente pelo Senhor Krishna. E o Senhor Krishna mostra toda a misericórdia, não apenas para as almas condicionadas, como também aos devotos, que já estão liberados devido a seu serviço prático e amoroso a Ele, Krishna. A forma do Senhor Krishna adorada nos templos chama-se Artya Vigraha ou Artya Vatara, a forma adorável, a encarnação de Krishna como uma deidade, uma escultura, uma imagem, né? Esta facilidade, tomado. Esta facilidade é oferecida aos devotos neófitos para que eles possam ver a verdadeira forma do Senhor Krishna face a face e prestar suas respeitosas reverências e sacrifícios sob a forma de Artya. Aproveitando-se de tal oportunidade, os neófitos gradualmente evocam sua consciência de Krishna original. A adoração à forma de Deus, adoração à forma de Deus, a forma de adoração no templo é a bênção mais preciosa dada pelo Senhor Krishna aos iniciantes. Portanto, todos os devotos neófitos devem ocupar-se na adoração ao Senhor Krishna, mantendo a forma de Deus no altar, em casa ou no templo. O devoto tem que adorar Deus no altar. E como nós já vimos nessa coleção Shrimad Bhagavatam, essa forma pode ser externa ou interna, né? O devoto pode instalar Deus em seu coração. Se não for possível na casa, de repente a casa, os parentes viram inimigos ou tem outras crenças e não é possível, né? Como a gente já viu com vários ouvintes que falaram: olha, não posso fazer altar na minha casa, não posso nem falar em Hare Krishna. E aí o que acontece? Você pode fazer um altar na sua mente ou no seu coração, instalar a deidade e adorar essa deidade. Ninguém precisa saber, né, Bimala? Internamente. Tá, já parei, vamos parar aqui. Não, vamos ver qual é o próximo verso para lembrar. Ih, pulou, não pulou. E aí, Bimala, tá vendo? Você bagunçou o coreto aqui. Não pulou. Então vai ser nesse verso aqui: querido Senhor, vós sois o exterminador de todas as coisas inauspiciosas. Sois compassivo para com vossos pobres devotos. Vamos parar nesse verso aqui. Bom, gente boa, essa coleção, o Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na quarta linha está lá o link Livros grátis com as opções para você ler na tela ou baixar. Mas se você quer a coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada. Quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já abriu. Não, na verdade está abrindo ainda, né? Tá, melhor internet do mundo. Tá, já apareceu aqui a coleção Shrimad Bhagavatam. Você clica nessa foto que já aparecem os livros disponíveis. Você começa a sua coleção, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18981715751. Combinado? Então tá combinado. Então vamos ler mais um pouquinho da coleção Srila Prabhupada Lilamrita. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti namine namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastyatya Deshatarine. Desculpem. Onde nós paramos, hein? Aqui, ó. Prabhupada estava tentando conseguir ajuda, né, de qualquer um na Índia, de qualquer pessoa. Se os líderes da Gaudiya Mata achassem bom abrir uma filial própria em Nova York, Srila Prabhupada estaria disposto a administrá-la. Mas sem sua casa própria, relatava ele, não poderiam conduzir uma missão na cidade. Srila Prabhupada escreveu que eles poderiam abrir centros em muitas cidades, em todo o país, caso seus irmãos espirituais cooperassem com ele. Salientava repetidamente o fato de que, embora outros grupos não tivessem a filosofia transcendental genuína, eles estavam comprando muitos prédios. No entanto, a Gaudiya Mata não tinha nenhum. Se você concordar em cooperar comigo, como sugeri acima, então estenderei o período de meu visto. Meu visto atual vai até o final deste mês de novembro. Mas, caso eu receba sua confirmação imediatamente, então eu prorrogarei o meu visto. Do contrário, regressarei à Índia. 9 de novembro, 18 horas. Enquanto Prabhupada estava sentado sozinho em seu quarto no quinto andar, na academia de yoga do Dr. Mishra, as luzes repentinamente se apagaram. Esta foi sua experiência dos primeiros momentos do blackout geral de 1965 na cidade de Nova York. Na Índia era comum ocorrer falta de energia elétrica, de modo que Prabhupada, conquanto surpreso de ver o mesmo acontecer nos Estados Unidos, ele permaneceu imperturbado. Começou a cantar o Mahamantra Hare Krishna em seu rosário. Enquanto isso, fora de seu quarto, toda a área metropolitana de Nova York tinha mergulhado na escuridão. A falta total de energia subitamente deixara toda a cidade sem eletricidade, aprisionando 800 mil pessoas nos metrôs. Bicho, 800 mil pessoas nos metrôs e afetando mais de 30 milhões de pessoas em 9 estados e 3 províncias canadenses. 2 horas mais tarde chegou à porta um homem do apartamento do Dr. Mishra com velas e algumas frutas. Ele encontrou Prabhupada bem humorado, sentado ali na escuridão, cantando Hare Krishna. O homem informou-lhe da natureza séria de semelhante blackout numa cidade como Nova York. Prabhupada agradeceu-lhe e pôs-se novamente a cantar Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Mais ou menos assim, só que muito melhor, né? O blackout durou até as 7 horas da manhã seguinte. Puxa vida. Começou às 6 da tarde. Bom, foi a noite inteira, né? Srila Prabhupada recebeu a resposta de sua carta de 8 de novembro enviada por Tirtha Maharaj em Calcutá. Prabhupada havia explicado suas esperanças e planos de ficar nos Estados Unidos, mas enfatizara que seus irmãos espirituais teriam de dar-lhe o seu voto de confiança, bem como algum apoio tangível. Seus irmãos espirituais não estavam trabalhando cooperativamente. Cada líder interessava-se mais em manter o seu próprio prédio do que em trabalhar com os demais para difundir os ensinamentos do Senhor Chaitanya em todo o mundo. Assim, como seria possível que eles compartilhassem da visão de Prabhupada de estabelecer uma sede na cidade de Nova York? Eles veriam isto como sua tentativa à parte. Todavia, apesar de pouco provável, ele apelou ao espírito missionário deles, lembrando-lhes do desejo de seu mestre espiritual, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Seu mestre espiritual queria que se propagasse a consciência de Krishna no Ocidente, mas quando Prabhupada finalmente recebeu a resposta de Tirtha Maharaja, viu que era desfavorável. Seu irmão espiritual não argumentava contra sua tentativa de fazer algo novo em Nova York, mas polidamente dizia que a verba da Gaudinha Mata não poderia ser usada para semelhante proposta. Prabhupada respondeu: embora não seja uma carta muito encorajadora, não sou homem de ficar desapontado. De fato, ele viu uma chispa de esperança na resposta de Tirtha Maharaja. Assim, descreveu para o seu irmão espiritual a propriedade que recentemente achara à venda, no número 143, no número 143 da rua 72 Oeste. O imóvel, com apenas 5 metros e meio de largura por 35 de profundidade, consistia... Poxa vida, 35 metros de profundidade, Bimo. Meio terreno, né? É. Consistia em uma loja no primeiro andar, subsolo e sobre a loja. Prabhupada apresentava a Tirtha Maharaja o preço, $100 mil, com entrada de $20 mil, e salientava que este edifício era duas vezes o tamanho do Instituto de Pesquisa em Calcutá. Prabhupada planejava usar o subsolo para a cozinha e o refeitório. O primeiro andar serviria como sala de palestras e na sobreloja ficariam os dormitórios, com uma área separada para o altar de Deus, Krishna. Prabhupada havia descrito a si mesmo de forma apropriada como homem de não ficar desapontado. Ele estava convencido de que, se houvesse um centro onde as pessoas pudessem vir e ouvir um devoto puro, a genuína cultura consciente de Deus da Índia poderia ter início nos Estados Unidos. Contudo, como ele fizera os seus planos contando com conseguir um edifício de alto valor em Manhattan, seu objetivo parecia inatingível. Ainda assim, persistentemente escrevia a devotos proeminentes na Índia, embora estes se mostrassem pouco interessados em seus planos. Desculpem. Por que não haveriam de me ajudar? Pensava ele. Afinal de contas, eles eram devotos de Deus, Krishna. Não deveriam os devotos de Deus oferecer-se para estabelecer um templo de Krishna nos Estados Unidos? Certamente ele era qualificado e autorizado para propagar a mensagem de Krishna. Quanto ao local, Nova York talvez fosse a cidade mais cosmopolita do mundo. Ele havia achado um prédio não muito caro, bem localizado, e havia grande necessidade de um templo de Krishna aqui para contrabalançar a propaganda dos impersonalistas indianos. Os devotos de Deus, Krishna Bhaktas, a quem ele vinha escrevendo, entendiam que o Senhor Krishna não é apenas uma deidade hindu, mas sim o Senhor Supremo adorável para o mundo inteiro. Assim deveriam ficar contentes de ver Krishna adorado em Nova York. O próprio Krishna dizia no Bhagavad Gita: abandona todos os demais deveres e rende-te a mim. Assim, se eram devotos de Krishna, por que não o ajudariam? Que espécie de devoto era este que não queria glorificar o Senhor Krishna? Mas Srila Prabhupada não julgou antecipadamente que serviria ou não a missão de Krishna. Ele era plenamente rendido e dependente de Krishna e, em obediência a seu mestre espiritual, aproximava-se de todos sem discriminação e pedia-lhes ajuda. Ele contava com Sumati Moradi. Ela o havia ajudado a publicar o Bhagavatam e proporcionara-lhe a viagem aos Estados Unidos. Numa carta recente a ela, dava-lhe somente sugestões. Só estou lhe dando uma ideia. A carta, tá? Só estou lhe dando uma ideia. E se a senhora fizer o favor de meditar sobre isso com seriedade e consultar o seu adorável senhor Bala Krishna, com certeza iluminar-se-á mais sobre o assunto. Há muitas possibilidades e, de certo, necessidade também, e é dever de todo indiano, especialmente dos devotos do Senhor Krishna, cuidar deste assunto. Mas ele não recebeu nenhuma resposta. Não tinha notícias dela, desde Butler, embora as palavras dela lhe parecessem proféticas, e haviam ficado gravadas em sua memória. Acho que o senhor deve permanecer aí até recuperar inteiramente sua saúde e só regressar após cumprir a sua missão. Agora Sumati Morad precisava fazer algo grandioso. Ele disse-lhe categoricamente: penso, portanto, que podemos inaugurar um templo de Bala Krishna em Nova York imediatamente para este propósito. E como devota do Senhor Bala Krishna, a senhora deve realizar esta grandiosa e nobre tarefa. Até agora, não existe nenhum templo de adoração para os hindus de Nova York, embora na Índia existam tantas missões e igrejas americanas. Assim, solicito-lhe que pratique esta boa ação e ficará registrado na história do mundo que o primeiro templo hindu foi inaugurado por uma piedosa senhora indiana, Srimati Sumati Morad, que não apenas é uma grande magnata de negócios da Índia, como também uma senhora hindu piedosa e grande devota do Senhor Krishna. Esta tarefa está nas suas mãos e, ao mesmo tempo, é gloriosa. Ele assegurava-lhe que não tinha ambição alguma de tornar-se o proprietário de uma casa ou templo nos Estados Unidos, mas considerara um prédio absolutamente necessário para a pregação. Eles devem associar-se com devotos fidedignos do Senhor Krishna. Devem juntar-se ao canto e dança público de Hare Krishna do Senhor Chaitanya. Devem ouvir os ensinamentos do Shrimad Bhagavatam. Devem ter contato íntimo com o templo ou a casa do Senhor Krishna. E deve-se dar-lhe amplas oportunidades de adorarem o Senhor Krishna no templo. Sob a orientação do devoto fidedigno, eles poderão receber tais facilidades e o caminho do Shrimad Bhagavatam estará aberto para todos. Quanta luta, né, Bimala? Ele informava-lhe ainda que havia localizado um edifício justamente adequado para esta grande obra missionária. Era ideal, como se tivesse sido construído unicamente para este fim. E sua simples boa vontade de aceitar esta empresa completará tudo tranquilamente. Aí a continuação da carta. A casa praticamente tem três andares: o andar térreo, o subsolo e dois... Lê mais esse pedaço? Vai dar tempo, Bimo? Tá. E sua simples boa vontade de aceitar esta empresa completará tudo tranquilamente. A casa praticamente tem três andares. O andar térreo, o subsolo e dois andares superiores, com todos os arranjos adequados para gás, calefação e etc. Pode-se utilizar o andar térreo para preparar o alimento oferecido a Deus, Bala Krishna, pois o centro de pregação não será para especulações áridas, mas para um real benefício, isto é, uma deliciosa... deliciosas preparações que os devotos fazem e oferecem para Deus no altar. Pronto. Já comprovei como as pessoas aqui gostam do alimento oferecido a Deus, vegetariano, preparado por mim. Tomando alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam, elas deixarão de lado o consumo de carne e pagarão as despesas. Os americanos não são pobres como os indianos, e quando apreciam algo, estão dispostos a gastar qualquer quantidade de dinheiro nessa atividade. estão sendo explorados por simples malabarismos de palavras e ginásticas corpóreas e ainda assim pagam por isso. É indiano safado. Porém, claro, nem todos os indianos são safados, mas tem muitos indianos safados e tomam dinheiro dos trouxas. Porém, quando tiverem a mercadoria verdadeira e sentirem prazer saboreando a deliciosíssima prasadam, Krishna prasadam, ou alimento oferecido a Deus no altar, Bala Krishna, estou certo de que algo singular será introduzido nos Estados Unidos. Vira e mexe, um ouvinte pergunta, né? Poxa, eu queria beneficiar minha mãe, meu pai, sei lá quem, né? E a gente repete o que Prabhupada falou aqui, né? A única maneira de ajudar uma pessoa próxima é dando Krishna prasada, alimento oferecido a Deus no altar. Prabhupada queria inundar o mundo inteiro, né, com livros e Krishna prasada, alimento oferecido a Deus no altar. Quanto mais a pessoa come, mais ela se purifica. Agora, de acordo com seus planos, ele dispunha de uma semana a mais nos Estados Unidos. Ali mais trechinho, tá bom, então vamos lá. Meu visto de permanência nos Estados Unidos expirará no dia 17 de novembro de 1965, mas acredito em sua profecia. O senhor deve permanecer aí até recuperar sua saúde inteiramente e só regressar após cumprir a sua missão. Vamos parar aqui, né, Bima? Sociedade Tagore de Nova York, Inc., cordialmente o convida a uma palestra Consciência de Deus por AC Bhaktivedanta Swami. Vamos parar aqui. Bom, gente boa, essa coleção Srila Prabhupada Lilamrita está de graça no nosso site em inglês para ler na tela. É isso mesmo, né? Os devotos vão colocar, mas vão colocar essa coleção em português também, mas a gente não sabe quando, né? Não tem previsão, mas quando for colocado a gente vai falar aqui na rádio. Então, você entra na quarta linha do nosso site, krishnafm.com.br, lá está o link Livros Grátis, com essa opção de ler em inglês na tela. Mas se você quer a coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu a coleção Shrima Bhagavatam, O Purana Imaculado. Vai descendo, já aparece aqui a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, O Doutorado da Ciência do Amor a Deus. E agora sim, a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, Todo o Conhecimento Vivido na Prática. Você clica aí, encomenda a sua, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra. Vamos cantar mantra porque quem canta mantra, seus males espanta. Prindayai Tulasi Deviyai Priyayai Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavatyai Namo Namaha. Vrindayai Tulasi Deviyai Priyayai Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavachai Namo Namaha. Vrindayai Tulasi Deviyai Priyayai Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavachai Namo Namaha. Namo Namo Tulasi Krishna Priyasi Namo Namaha. Tulasi Krishna Priyasi Namo Namaha. Radha Krishna Seva Pabu Eya Bilashi. Radha Krishna Seva Pabu Eya Bilashi. De tomara sharanaloi taravancha purnaho. De tomara sharanaloi taravancha purnaho. Kripa kori korotare brindabana basi. Kripa kori korotare brindabana basi. Moreya bilas, bilas kunde diova. Moreya bilas, bilas kunde diova. Nayane heri bosada, yogalaru parashi. Nayane heri bosada, yogalaru parashi. Hei nivedana daro, sakya nugata kuru. Ei nivedana daro, sakya nugata kuru. Seva di kuru die, kuru nija dasi. Seva di kuru die, kuru nija dasi. Dina Krishna da seco e enamora ho. Dina Krishna da seco e enamora ho. Shira da Govinda premesada yenabasi. Shira da Govinda premesada yenabasi. Yani kani cha papani brahma tri kani cha. Tanitani prana shanti pavishna padi padi. Yani kani cha papani brahma tri kani cha. Tanitani prana shanti padishna pade pade jani kani chapapani brahma charikani cha tanitani prana shanti padishna pade pade.